Sessão 32. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 32, do livro 2º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Assim. Viste o lírio da campina, lá se inclina e murcho no hastil pendeu. Viste o lírio da campina? Pois, divina, como o lírio, assim sou eu. Nunca ouviste a voz da flauta, na dor do nauta, suspirando no alto mar? Nunca ouviste a voz da flauta, como o nauta, é triste o meu cantar. Não viste a rola sem ninho, no caminho, gemendo, se a noite vem? Não viste a rola sem ninho, pois, anjinho, assim eu gemo também. Não viste a barca pendida, sacudida, nas asas de algum tufão? Não viste a barca fendida, pois, querida, assim vai meu coração. Rio 1858. Fim da sessão 32.